Quando eu era menino, eu agia como um menino, falava como um menino, escorria como um menino. Agora que passei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Minha visão vai mais longe e bem mais além. E como tantos outros, sou mais um aqui também. Nesse instante eu não vejo o que eu queria. O tempo é foda, o tempo não alivia. É mais fácil ver a tristeza, a alegria. Bem mais difícil não ter como esquecer. Tão envolvido nisso. Quantos moleques recebe boa informação? Quantos pivetes cresce com o oitão na mão? No vai e vem, todos sabem quem é quem. Hey, nossos problemas são maiores que os seus, porém. Mas aqui está tudo que eu tenho: minha vida, minha família, meus parceiros. A friaca da manhã me fez pensar em que estágio minha vida deve estar. A cada passo procuro alternativa. Olho pros lados, vejo vários suicidas. Feito pipa no céu, que se for do filho é teu. E se ele vira nóia, não deixa eu dar com o meu. Individualismo puro, que vida louca. Vários de chapéu, assim marcando toca. Faz a sua que eu faço as minhas leis, e assim a estatística aumenta todo mês. Toda a ignorância que fez meu mundo assim. Aí sinto muito, não é pra ser assim. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato expressa sua loucura. Peguei ouvindo um som, lendo a Bíblia. Ontem à noite mau tempo chovia. João 3, do 18 ao 21. Sabedoria das palavras serve pra qualquer um. Sem atitude certa, tem a vida curta. Regalia que é rara e a miséria é absurda. Um poeta que já não mais vive disse que era bom esquecer as coisas tristes. Parei, pensei, meu passado, meu futuro. Vejo as pessoas, não mudou muita solução. Está nos livros ou na porra dessa rua. O barato é louco, que loucura. Vou seguindo em frente pra fazer diferente. Ouço um estalo e pá, de repente vejo mãe chorando, lágrimas de sangue. Reprisão na minha mente, cenas de bang bang. A droga não traz fama, sente o drama. Morre por aqui por muito menos de uma grama. Mas se você é cego, enxerga no escuro. A luz no fim do túnel vai mostrar o seu futuro. Amanhã é um outro dia. Que ironia, quem sou eu pra te julgar? Segue sua vida, não quero ser o mensageiro de algo ruim. Olha seu redor, não é pra ser assim. No tic-tac as horas, um segundo é uma história, um minuto é uma vida. O tempo é escasso, mas o tempo não mente. É quente. Moleque sonhou ser doutor ou jogador, bombeiro ou ladrão, adivinha o que sobrou? Quais motivos tinha pra ser feliz? Se te fizeram viver por um triz. Dinheiro, poder, no gueto violento, vai te fazer de presa a qualquer momento. Olho no olho de um por um, eu lamento. Palavras jogadas ao vento, falo do coração, tô envolvido nisso. Esse é meu drama, meu compromisso. Cada quebrada é um jardim sem cor, mas um jardim sem cor pode brotar uma flor. A quem por essa flor terá amor maior? Sendo um jardim do amor, a flor ainda vive só. Vários aqui já fizeram a sua escolha. Quem venceu, quem perdeu, que tem que ser será. Um bom dia pras tia, um salve pros pivete. Tá pela ode, bom seria se estivesse. Mas eu sei o que o sistema quer pra mim. Droga, álcool, o crime, enfim. Eu piso firme, aqui é o chão. Vivo minha real, não dou corda pra ilusão. Olhei pro horizonte e o que vejo eu lamento. Eu já perdi a noção do tempo.